Salvador 1162 da Gol, bom dia. Gol 1162, bom dia, livre pouso na 0, vento 1, 80 graus, 059. Livre pouso na 10, 1162. Salvador 1127, ponte espera da 90. Azul 4207, mantém ponte espera, bom dia. Mantém ponte espera, bom dia. Salvador, bom dia, eu vou 556 com a informação Pilo, por gentileza, autorização Galeão 360. Como 556? Pronto, cópia? Pronto, cópia, no 556. Como 556 para o Galeão, nível 360 autorizado, direto Irume, Uber November 857, Monso. Chegou da Pistuma 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Pajeda, Irume. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5541, com o 556. A linha decola de imediato, do 4207. Bom, no 162, solo 35, já livrou a pista, chama solo em 1211. 211, obrigado. 20.8, controle. 118.954. 5451, transponder o gol, 1956. Bom, 1956, correto, pronto para o feedback de estacionamento. Tá bom, pronto para o estacionamento, 1956. American 229, prossegue até o PAD 3. Ok, American 229, prosseguindo, reboca até o PAD 3, posição 1, mantendo a escuta. Bom, Salvador, muito boa tarde, o 1162 livrou. Bom, 1962, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, obrigado. 307, decolado 36, chama controle 1208, bom voo. 3208, obrigado. Livre e pouso, 6275. Confirma pra tu, hein? 6275, corta o sinal. Livre e pouso no 0, vento 130 com 8. Livre e pouso. Salvador, Genova Beber Alfa, rotatória, visual com campo. Genova Beber Alfa, mantenha a proa da rotatória, reporte intercepção na final da nossa aí. A proa da rotatória, reporte intercepção na final. Genova Beber Alfa. Torre Salvador, bom dia, com 864 na final da 1-0. 1-864, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. A escuta, 864, voo. O Xana é 6255, solo 38, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. 2-1-1, 6255. Paulo Salvador, Xana é 6255, livrou na alva. Nono 7. Afirma, já informa o visual com Boeing da Gol na final 1-0. Tem, sim, Gina Weber Alfa, continua a aproximação, reporta na final do 1-7, vai dar uma transmissão de fogo. Reporta na final 1-7, Gina Weber Alfa. 864 é a torre? Prossiga. 1864, livre pouso 1-0, vento 1-5-0, grau 0-5-9. Livre pouso 1-0, baixou e travou com 864. Quase para informação, Charlie 150, aproximando da cabeceira auxiliar, não interfere com o seu bolso. 7 graus, 864. Em Nova Iberalfa, livre pouso 97, vento 1-4-0, grau 08, nós. Livre pouso 97, de Nova Iberalfa. Quase solos 40, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. 2-1, obrigado. Boa, gol 1864, Ligão. 1864, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, para o 05, 1864. Bom dia, Tango Zé Bravo. Tango Zé Bravo, bom dia, reportando na vertical do farol de Itapuã. Positivo, todo mundo no caso na final do ano zero, se autorizado, prosseguiria a retaguarda. Gente, autorizado para seguir a retaguarda do mês, o repórter é liberando a final do ano zero. Da presente período que está autorizado para o seguir a retaguarda para a semana final do ano zero, chama Cruza 2, o Tango Zé. E de novembro, Alfa, Solos 4-2, autorizado backtrack, repórter liberando a pista no Pátio 4. Repórter liberando 4-4, de novembro. Prossiga. Agente, eu acredito que a senhora providencie o mais depressa possível um atendimento na época, na posição sempre presente, uma passageira que desmaiou. Aqui durante o nosso táxi, tá bom? A posição tem que ser imediata. Gente, você sabe qual a posição, o assento? É, eu vou confirmar aqui agora, mas seria legal o atendimento por trás, hein? Relativo. Corre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Foxtrot Romeu Mike, baixado, estabilizado na final. Foxtrot Romeu Mike, continua a aproximação, repórter passando externo. Pois será passando externo, Mike? Nada mais. Gente. Foxtrot Romeu Mike, confirma as acelas regras? Papa Romeu, Foxtrot Romeu Mike, cancelamento de regras? Negativo, o Fox Romeu Mike vai prosseguir final ao instrumento. Gente, para informação, um helicóptero cruzando o eixo de decolagem da 1-0 não interfere com a sua aproximação. Gente, obrigado pela informação, Mike. Índia Bravo livrando o eixo final da 1-0, reporta quando em solo controlado na RMA, o vento no aeródromo é 1-40 graus, 05 nós, altímetro M6. Reportará controlado, família Bravo. Gente, Índia November Alpha, livre frequência, bom dia. Autorizado seu táxi, segundo 556. Toma táxi, segundo 556. Solos 4-4, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. Livre, chama solo 200, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, gate 1-1. Alfa, Juliette, pro 1-1, Oceano 62. Guarda instruções, Tango Índia Bravo, guarda transferência para o controle, ok? Foxtrot Romeu Mike, livre pouso 1-0, vento 1-7-0, grau 0-7-9. Livre pouso, Mike. Solo Salvador, é América 229, para informar o término de reboque. Gente, bom dia. Bom dia. Mantém tem escuta agora, só que Mega Bravo, chama o controle em 120 decimal 8, tá? 120. Foxtrot, correção. Foxtrot, Romeo, Mike, Solos 47, confirma o pátio. Posso seguir até o hangar da Aerostar. Gente, livre direito, chama só em 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Foxtrot, Romeo, Mike, livrou pela Delta, na CZ. Foxtrot, Romeo, Mike, tá aqui, CZ, Alfa, Juliette, pátio 1, Lima e Mike, na Quebec, chama para o cruzamento da pistola 7. Gente, via Alfa, Juliette, Lima e Mike, na Quebec, chamará para o cruzamento Alfa. Está livre ingresso no pátio, CVNF, do gate 11. Oceanero, afirmativo, autorizado. Táxi Gol 1556 com 189 a bordo, 3 horas e 43, alternando Campinas. Gol 1556, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1-8, pessoal 95, ajuste 1013. Bom dia. 1013 agora o ajuste, livre táxi via Índia, no ponto de espera chama a torre 1895, gol 1556, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, o gol 1556, vamos esperar dar 1-0, pronto. Gol 1556, Libre Aliane, colado 1-0, vento 1-60, grau 059. Libre Aliane, decolado, pista 1-0, gol 1556. Papa Romeu, Foxtrot Romeu Mike, da cruzamento do IFC. Foxtrot Romeu Mike autorizado, até a área está, cruzamento da 17 autorizado. Cuidado, cruzamento, Mike, obrigado. Uno 556, decolada 53, controle, 1208. 208, bom dia, obrigado, 556. Azul 4463 está autorizado Ilhéus, nível 180, via Golfo 677, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Coral, transponder 5562, controle 120, décima 8. Confirmando nível 180. Cota de Mato Coral, acima quando pronto no 01. November Whiskey 1208. Sou em Salvador, bom dia, voo 962, estabilizado em ILS da Una Zero. Uno 962 avistado, pouso pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. Sempre pouso na Una Zero, 962. Meu Bravo Vitor Tango, autorizado Sierra November, India Charlie, nível 220, decola da pista 97, após decolagem curva esquerda na saída Momo, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5547, controle 120, decima 8. Bravo Totão, procedimento correto, confirma o POB. Acionamento táxi torre no 895, ajuste no 962, solo 08, direita 1211. 211, bom, 962. Solo voo 1962, tá quebrada na escuta. Voo 1962, táxi via Alfa Juliette, o gate é o 06. Alfa Juliette para o 6, voo 962. Autorizado, chama táxi, o azul 4463. Salvador, Papa Tango Zulu Papa Serra, agora 3 milhas para a rotatória. Visual com 1-7, Zulu Papa Serra. Zulu Papa Serra, ingresso final no 7, reporta final de 3 milhas. QNH 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, reporta final de 3 milhas, Zulu Papa Serra, graças. Confirme. Força Aérea 5905, autorizado Natal, nível 1970, via Golf 677. Decola da pista 90 após a decolagem curva à esquerda na saída Conde. Transponder 5006, controle 120.8. Responder 5006. Força Aérea 5905, cotejamento correto para o táxi e acionamento, torre 1895, ajuste 1-0-1-3. Só que me confirma o PLB. Cinco livre acionamento de táxi. O Salvador, o Xana 6213, centro da Mike, autorização Galeão, transporte. Xana 6213, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0. Após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda e Irume, após sair conforme rota do plano. Transponder 5553, controle 1-20.8. Zulu Papa Serra. Zulu Papa Serra, POB para 3 pessoas, viatura para 3 pessoas, para 5. Afirmo, Zulu Papa Serra. Fazer a rota, 5553 no transponder, 108 no controle, Xenia 62 no 3. O Xenia 62 no 3, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 11. Chama lá. Usando ingresso na porta anel pronto, prova do total. Papá Serra, sola 1-5, direita Papá, frequência livre estacionária, já foi coordenado já o transporte. 463 para o táxi. Altena Aracaju, 3 horas e 10 com 197 a bordo. 97. 4463, autorizado táxi até a ponte Esperadão na 0 via Índia. No ponto Espera Torre, no 895, ajuste no 0 na 3. Ok, 1013, está pulando aqui à direita para 018 na 54, obrigado. Oi, Salvador, boa, o azul, 4463, ponto de espera. Boa, 4463, mantém o ponto de espera. Mantém. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, decolado azul no 7, mantém a proa até 2000 pés, chama controle, 1208. Mantém a proa até 2000 pés, controle center, 1208, grato para o ar. Mike, autorização Rio. Programa 254, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via pêsulo 44 até a aldeia. Decolada pistonou 0, após a decolagem em curva direita, na saída da Euleda Videv, transponder 50114, controle 120, decimal 8. Autorizado Rio, nível 360, roda conforme, decolada 1-0, curva direita, da Euleda Videv, pêsulo 44, depois aldeia. Chama 5094, controle 1208, ou chama 6254. Chama 6254, contejo correto, chama quando pronto. Chamará 6254. Oi, Juliette, novembro hoje. Obrigado. Série 5905, autorizado táxi até o hotel, o ajuste é no 013. 005 até o hotel, 013. Até a posição no hotel, for série 5905. Possível 3, qual da interseção ou usa toda a extensão da pista? Vou configurar a pista. Torre, bom dia, tá 3216. Tá 3216, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, quer negar no 013. Aguarda. Gol 2067, com o atendimento correto, chama quando pronto no gate 10. Vai chamar quando pronto, 2067. 7, após o pouso aeronave na curta, alinhar e manter agilizando. 4463. Mantém na 10, tá aguardando a passagem. Também meu uísque, só nos 21 no direito, 1-2-1 no 1. Leste November uísque. Força Aérea 5905, mantém a posição no hotel aguardando. Leste November uísque, prossiga. Confirma o pátio? Taxi via Alfa, reporta antes da Taxi 6, Juliette. Tráfico Salvador, boa noite. Estou minha 4, autorização 350, Marcelo. Gol no 864, prepara Pulca, transição Caju, aguarda a cópia. Pulca, Caju, aguarda. Só 3-2 no meio, check trem, livre pouso 1-0, vento variável 5-9. Ok, baixado, checado. Juliette November, whisky, ingressa Juliette, contorno Pátio 1, reporta na Taxi Lima novamente. Gol no 864, pronto, corre. 864, tô vindo. Gol no 864, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, Pulca, Caju, Upper Zulu 17, decolada 10, curva esquerda 5575. Transponder 108, controle, gol no 864. Solo, 2-1-1. Quatro, direita Fox, 1-2-1-1. Direita Fox, 2-1-1. Série 5905, prossiga. Matei na volta. Alô, Salvador, boa tarde. Eu tá 3. Força Aérea 5905, mantém a posição na Taxi Delta. Tá 3-2 na meia, tá na alta. Tá 32 no meio, livrou o canal. Tá 32 no meio, táxi via Alfa, Juliette, o gate é o 03, agilizando. Alfa Juliette, para o 3, agilizando. Juliette, November Whisky, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chame a torre no 8, decimal 95. Faz a passagem do Airbus da TAM. está autorizado o ingresso na taxiway Alfa Juliette Pátio 1 no Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Juliette November Whisky está autorizado, Mike até a Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre no 8.95. T771 na escuta da torre? T771 na escuta da torre? Escuta. Mantenha a posição. Mantenha a posição, o trem está ocupado. Puxa, bem acionamento do gol no 864, portão 5. Boa tarde, o 2771, no estabilizado. Azul 2771, reporta na DA, Azul 1013. 0013, sente o 2771. O espaço está livre. Vou coordenar o TAM 32 no meio. É, grato. Autorizado, Juliette November. Chalé 6356, solo 27, direita Fox, agilizando por gentileza, se chama solo 121 na décima 1. Lembrando 21, 6356. Na DH 2771. Confirma? Tá na DH 2771. Na DH, então suba para 2000 pés, azul 2771, aguardando transferência. Torre Azul 4076, tá na final, estabilizando o visual. Copiou, 2771? É, o visual com o tráfego que livrou, libera o pouso, senhor? Agora pista livre, livre pouso. Tempo variável 8 nós. Sente, livre pouso, 2771. Azul 4076, tá na final, visual. Azul 4076, continua a aproximação, aguardando pista livre, 6013. Prossegue e aguarda, 4076. Da Gol, liberar o eixo da Taxi Juliette, ingressa Juliette para o portão 04. Gente, após o tráfego liberar aqui, a gente ingressa para o 4. 2771, sala de 28, 1211 a liberar. 1211, sente, 2771. Salvador, boa tarde, 2771, igual no Cisco. Mas o 2771 não mantém a posição. Tá batendo 2771. Vai aguardar o tráfego da venta, se ele só confirma? Afirmo. É, foi mostrado a passagem, está longe o vento. O... Oxalé 6356 na escuta? 6356 na sua escuta, bom dia, boa tarde. Chalé 6356, mantenha a posição. É, não acredito que a senhora falou o quê? Negativo, pode prosseguir, já foi liberada aqui a Juliette. Prossegue via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette 6356. Bom, meu Foxtrot A, November, confirme a pista que decola. Aguarda um minuto, cópia. Agora autorizado, Alfa Kilo até o Pat 3, até o tempo sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, é, para o táxi, gol no 864, o POV. É de 130, 130, autonomia 2 e 10, só Fernando Salvador. 64 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera da torre 1895, ajuste 1093. Pátio Índia, 1895, 1013, obrigado. Covista estabilizado, ILS, é isso aí. Bom dia, Papa Tagu. Vitor, Eco Vitor, continua a aproximação agora na autorização de pouso, ajuste 1013. Gente, as condições, agora está livre, Vitor, da